louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Ele que nos conduz. Suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, certo? É por causa dEle, pra Ele e por Ele que oferecemos esse louvor. Pela sua bondade, pelo seu amor, Deus é bom. Vou te falar, meu camarada, que o papo é sério, não tem conversa fiada. Em amor toda a galera do Senhor, hoje é dia de alegria, Jesus Cristo nos abençoou. Eu aprendi que o nosso Deus é bom, tudo vem de Deus e a vida é um dom. Viva com alegria, cante todo dia e para o mal nunca desistia. E quando a lágrima cair, não pare. E quando a luta te cercar, não se cale. Sinta essa canção dentro do seu coração, liberando em sua vida uma nova unção. E louve, louve, louve, louve, não pare. E louve, louve, louve, louve, não se cale. E o anjo vem da glória para dar vitória. Erga suas mãos e cante agora. Que me deu o dom de rimar, de falar, de fazer o som. Cola comigo, amigo, amiga, e verás que nem tudo está perdido. Uma nova vida Deus quer te dar, mas vem agora, irmão, não demora. Deus é bom e te chama agora. Enquanto é tempo, se demorar, só lamento. Esse é o dia, essa é a hora, esse é o momento, não jogue fora, não. Se liga nesse som, se liga nessa rima. Deus é bom, Deus é bom, Ele é bom, bom, bom, bom, bom, bom. Segurança, torre forte me envolve. O inimigo não me alcança, eu fui criado por suas mãos. Mãos que quando eu caio me levanta. Tira da lama, da pior da circunstância. Pai, filho, espírito, de qualquer forma impressiona. Com seu amor, seu calor, seu abraço protetor. Me perdoou, salvou. Quando eu clamei, ele escutou. Não importa que eu diminua, ele apareça, morou. E suba como aroma suave a ele meu louvor. Pois ele é a inspiração da canção que me tocou. O coração quando bateu, eu abri, ele entrou. Sei eu comigo, eu com ele, minha vida mudou. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu vou cantar que Deus é bom pro mundo inteiro. Eu vou do começo ao fim, a Ele o meu louvor. Estilo, rapaz.